sou um evangélico, eu busco a Deus nas minhas orações e na Igreja Universal eu estou encontrando essas barreiras de pastores mal dirigidos e diz que são de Deus, batendo no povo, prega a palavra de Deus e não tem nada com Deus, porque eu posso provar isso, porque eu tô sendo uma vítima aqui. Let us live. Do the research.